Meio-dia. Cultura FM 103,3. Agora, pela Cultura FM, Concertos do Meio-Dia com Maestro Walter Lourenção. Boa tarde, caro ouvinte. Vamos começar com uma sinfonia pouco ouvida de um autor pouco frequentado, que embora seja um monstro da história da música. Trata-se de Anton Rubinstein, que nasceu na Rússia em 1829, faleceu em 1994, viveu 65 anos de idade e foi um gigante da arte do piano, um intérprete de força mágica e face aos seus ouvintes, a extraordinária beleza do seu som, técnica incomparável, mais preocupado com a produção sonora do que a clareza, precisão e exatidão quanto ao som articulado e preciso. Era ligado à escola alemã de piano e compôs várias óperas, música sacra, música de câmara, concertos e 6 sinfonias, das quais vamos ouvir a Sinfonia número 1, Opus 40, com a Orquestra Filarmônica Eslovaca, dirigida por Robert Stankowski. Thank you.

A Orquestra Filarmônica Eslovaca, dirigida por Robert Stankovski, interpretou a Sinfonia número 1, opus 40, de Anton Rubinstein. E agora vamos para as danças norueguesas de Grieg. São uma série de peças que revelavam a preocupação de Grieg em trazer para a música o espírito norueguês, dramatizado na forma de danças norueguesas originais ou de origem do folclore. E há uma série de danças camponesas que informam também esta sequência, esta coleção. Danças Norueguesas, opus 35, números 1, 2 e 4, de Grieg, com a Orquestra Sinfônica da Islândia, dirigida por Petri Sakari. Thank you. Orquestra Sinfônica da Islândia, dirigida por Petri Sakari, interpretou de Grieg, Danças Norueguesas, Opus 35, números 1, 2 e 4. Encerrando o programa e desejando-lhe, caro ouvinte, uma belíssima tarde. Concertos do Meio-Dia com Maestro Walter Lourenção. Gravação Oswaldo Silva. Montagem Lenine Matheus de Barros. Produção Ralf Schwartz. Cultura FM de São Paulo. Ouvimos de Maurice Ravel, peça em forma de habanera. O violinista Michael Rabin foi acompanhado pelo pianista Leon Palmers. A seguir, Delicatessen. Pianíssimo, com Gilberto Tinetti. O piano, seu repertório, seus intérpretes em recitais, concertos com orquestra, música de câmara, séries especiais e Dia do Ouvinte. Pianíssimo, todos os dias, às 14h, com reapresentação à 1h. Não deixe de ouvir. OSESP ao vivo. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo em gravações exclusivas. Sábado, 4:30 da tarde, com reapresentação quarta-feira, às 21 horas, pela Cultura FM. Vozes. Gravações selecionadas do canto coral por Naomi Munakata. Vozes. Quinta-feira, às 8 da noite, com reapresentação domingo, às 19 horas, aqui na Cultura FM.